American 230 to copy. American 230 to copy. American 230 cleared Miami flight level 340. Via Pedro 20. Then according to flight plan route, takeoff runway 10. After takeoff, left turning, departure is Momo, and naming transition. Call code is 5146, and departure control 120.8. American 230 cleared to Miami. Flight number flight level 340 and Zulu 20 to Tango Romeo 0. And then that's filed. Departure left turn to Momo, departure Netman transition 5446 squawk 120.8 for departure. American 230 go read back squawk commander and try to set up and push. Roger, we'll call you for some. Estabilizado 4220. 4220, chame torre 1 no 1895. 295, obrigado. Corre, boa noite, azul 4220, final IHF. Azul 4220, já avistado, cheque o trem. Pouso autorizado, vento 180 graus, 09 nós. Livre pouso, 4220, pistão 0. Firme, pista seca, senhor? Provavelmente úmida, não tenho como afirmar. Mas deu uma chovida aqui, mas não muito. Coisa de 20 minutos atrás. A torre não tem como afirmar se a pista está seca ou molhada, é isso? Afirmo. Tá. Stack 0, Zeta para 2020, livre LF X-Ray, voando para o de Duna. 25, 1020, voando Duna, está 3 Duna para 0. Do 4220, solo 010. Pedora direita, chama solo em 121, decimal 1. Poderia me confirmar as condições da pista, por gentileza? Ok, obrigado. Ô, 4220. E. Queria informar aos aviadores as condições da pista, senhorita, a gente tem procedimento para cumprir, dependendo do estado, como olhar. Afirmo azul, 4220. Assim que necessário será solicitado a infraero, a mesma para fazer inspeção na pista, para verificar as condições. Positivo, já algumas vezes pousando aqui com a mesma solicitação e eu vou comunicar, fazer um réu breve disso. Gente, o azul 4220. Azul 4220, pode ser autorizado via Alfa, Kilo, Pat 3, 4 Lima, posição. Salvador. Bom dia, Alta 3520, 500 Delta. Tá me ligando, Alta 3190. 70, chame torre no 895. 395. 3520, identifique, chegada Mari, vou na Projetap, descendo ao 050. Torre, boa noite. 3170, sinal abaixado checado. Tá, 3170, autorizado pouso, pista no 0, vento 200 graus, 99. Autorizado o pouso na pista 10, tá, 3170. Push American, T3O. Salvador, boa noite, 224, Passarelo. Passarelo 2224, identifique, chegada Mário, foi de TAP, reporte para descida. Identificou em TAP da presente, 2222. Tá 3170, salas 18, direito 121 decimal 1. Confirme para o 3170. 3170, salas 18, solo 121. 21. Entra na próxima, tá 3170. 3170. Lutan 3170. Lutan 70, táxi autorizado via Alfa Juliette, remota 13 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 13, confere? Afirmo. Ok. Zero, desça para 2.000 pés com 1.020, livre LS, é que foi, informe, estabilizado. 2.000 pés, 1.020, reportará estabilizado para 3.520. Tá, melhor de descida, o passarelo 2.224. Quadro, desça para 3.000 pés com 1.020. 3.000, 1.020, ciente. American 230, approve the taxi into holding point runway 10 via MA from in taxi India. On holding point, contact tower frequency 118.95-18-1020. American 230, clear the taxi holding point runway 10 and via airport 1 and tower 118.95. Lutan 3170 da passagem ao Boeing da América. A gente vai dar passagem para a América. Está liberada a restrição de 5.000, tá? Afirmativo, livre. Grato. Tower, American 230, ready for takeoff. American 230, maintain holding point. American 230, roger, maintain holding point. D5-0, confirme estabilizado. Estabilizado, até o 3520. Completa sinal do procedimento, chame seu reservador frequência 98, desse sinal 95. 1895, até 3520. Marido 2224, desça via para 2000 pés, QNH 1020. Autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray pistona 0, chame estabilizado. Positivo, descendo para 2000 pés, autorizado o final do X-Ray, vai reportar na final o passaredo. Salvador, TAN 3520, passando o externo, baixado, travado. TAN 3520, autorizado pouso, pistona 0, vento 2,0 graus, 8 nós. Livre, pouso na 1-0, TAN 3520. Solo, boa noite, voo 192. 92, para Recife agora, copre para a saída Pucca. Pucca, não é problema. Line 230, line up and wait, runway 10. Line 10, runway 10, American 520, solo 32, direita, 121, decimal, né? 21, grato. Solo Salvador, Stan 3520, livrou essa escuta. Boa noite, Stan 3520, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, Stan 3520. 3-0, Salvador, boa noite, é o passarelo 2224. Passarelo 2224. Boa, continue a aproximação, acho pista livre, ajuste na 020. Na sua escuta para pista livre, 2224. Dos 224, autorizado, pouso pista no zero, vento 200 graus, onda 0 nós. Livre, pouso no zero, 2224. American 230, airborne at 34, departure 120 decimal 8. 120 decimal 8, American 230, boa noite. Good evening, departure American 230, airborne leaving 1700 for 340. American 230, squawk 5146, climb to flight level 340, via MOMO departure. MOMO departure, flight level 340, and revised squawk is 5146, is that correct? That's correct. Roger. American 230, now in the contact, passing now 3,000 feet. American 230, Voo 992, para posicionamento no 10. Voo 992, portão 0 autorizado, está pronto a cofre? Copia. Autorizado Recife 370, decolagem pistão na 0, curva esquerda, perfil de saída Pucca, Jama, após Aracaju. Após Aracaju, prossiga via rota do plano de voo, aciona 51 no 5... 0, controle 120, destino 8. 370, Facebook, Cajão, Maracaju, 51900, transponder 208. Paulo 224, Lincoln, assistente. Correto, gol 992, já passa pronto pro táxi. Chamando pro táxi. Passaram 2224. Via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2224. O parceiro da guarda. American Airlines 230, call Recife Center 125.45, if unable 126.85. Recife Center 12545 or 12685, American 230, good night. Táxi autorizado até ponto de espera pistola 0, via pátio Índia, quando lá 198 desse 995, ajuste na 0, 19 agora, bom voo. Pátio Índia, 2295, boa noite. Oi, boa noite, eu vou no 192, pronto, 1.0, pronto. Bono 192, boa, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 129. Alinha decola no zero, 192. Gol no 192, decolado as 47, controle 120, decimal 8, bom voo. 192, obrigado, 208, bom dia. Sérgio, bom dia, gol 1192, decolando a sua escuta. Gol 1192, bom dia, contato radar, subi, mantém o nível de voo 370, via saída Puca. Puca 370, obrigado. 4, o 1192, solicita quando possível, se possível, por de Aracaju. Parte de coordenação, 1196. Obrigado. Voe direto para Aracaju. Direto para Aracaju, gol 1192. Obrigado. O 1192, puxando o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 25, 45, 25, muito obrigado e bom dia.